Quero dizer que eu quero viver não só do lado do teu leite, mas do teu amor. Ele me alimenta assim como o leite, até bem mais do que o leite, porque diferente do leite, eu não consigo comprar seu amor, eu tenho que conquistá-lo. Te amo. E o teu leite?